Aí ladrão, Costa Gold zero, real marginal, segue. Sem massagem no filé, cuzão, vai. É que durante muitos anos eu escolhi fazer essa parada de rap. Eu queria encontrar meu motivo, sentido pra essas poesias, sabendo que o verso valia. Nas águas sagradas da Pio, flexionava essa caligrafia enquanto guardinha dormia. Aqui é Pompeia e nós não paga simpatia, atividade noite e dia. Solta o verbo e vou sempre na mesma via. Pra que o retorno do trampo aconteça, tem que esquecer de cachaça e vadia. E desde que nascemos, temos um objetivo a se honrar. Todos temos um fardo humano e espiritual. A divindade da vida e o poder de respirar. Pode tentar sufocar meu ar, filha da puta. O tempo é sagrado pra perder na televisão, forjação de conduta. Rotulam sua própria rotina de vida, que é o tópico, a copa da vida na gringa, a população luta. Seus comandantes com pitão e fruta. Nosso governo é ridículo, a polícia abusa do poder da farda. A TV não tem conteúdo mais, função na escuta. Tá na rua é ronda, no céu é pomba. Então atire pau no cu dos pau na lomba. Mas só essa festa de arromba onde os mais fáceis não tomba. Se apavora no combate quando vê a própria sombra ronda. Só para desbaratina, prende ela liga. Tá muito embaçado da ponte pra cá e Adonai. Vê se faz um favor pro pai, mete o confisco da espada de quem paga de samurai. Quando a máscara cai, nem tem como evitar. Siga assim, sem motivo, ela saca, eu vou quicar. E quantos querem implicar? Critica sua decisão. E nós querem mirar, mas não tem a precisão pra acertar a porra da mira. Se tem coragem, atira. Um homem de bem, essas horas quase pira. Delira e vai pra grupo em demanda de opiniões. Por isso não perco meu tempo pra não perder minhas razões. Me esquivo, não vou pra grupo, nem caio em alçapões. Nem desperdiço minha crença com falsas orações. Vai, carai, vem com seu rolo compressor pro ringue. Mano galeta, eu pulo ele de suíte. Mexeu com quem tá quieto, vai segurar o verso. Já que você trabalha em prol do meu regresso. O contrário que cê pensa ou inventa, não estresso. Cama é gaveta pra quem quer ser muito esperto. Pé de porco na rustida, tá querendo ver meu fim. Sai invejoso, dá uma ruda aí pra mim. Que eu tô zen bem que nem Miyagi. Entre sorriso, Colgate, Biate, Black, Bright. Na night, valeu suave. Tomar no cu pra lá, nunca foi visto no bate. Normal, careta talvez, mas santo só o daime. Uma oração que não seja essa audição. Ouvindo música em vão, sem instrução pelo refrão. Lamentável, altamente sustentável, João. Em caso de turbulência, máscaras cairão. Aê, Felipe. Fala tu. Imagina se aqui no Brasil tivesse aquele programa que filma a goma dos rappers, MTV Cribs. Cê é louco, ia ser como? MTV Gomas? MTV Caxanga, sei lá. Não, nem ia rolar, né? Quero entrar numa, mas nem ia dar certo. Eu desisti de ver TV e fui escrever, só pra ver que diabos ia acontecer. Ouvi falar assim que o rap ia morrer, cê me avisa. Que eu vou na missa de sétimo dia. Mas por enquanto, se isso não acontecer, eu vou rimando, mando os emocionados se fuder pra quê? Se o rap é um jogo de cartas marcadas, eu tô aqui pra virar essa mesa. Já basta tanta mancada que foi dada com os moleque de quebrado. Hoje as baladas tão lotadas e os MC que nunca ganha nada. Sai dessa vida que isso é pura ilusão. Paga de artista e não ter grana pro busão. Cê quer ser rapper? Como faz? Vou te explicar. Não tem que ter estudo, tampouco tem rima, cê tem que só saber falar. Você fala que rima, fala que manja, fala que sabe cantar. Também fala que é foda, fala que fode, fala que tem, que pode, que pá. Que pode, que pá? Yo, yo. Que grande merda, né? Mas o moleque acha que artista, o Nog rabisca na cima e arrisca tinta pela vida. Na certa, poder de persuasão, gol Helta, Skelta. Sequestro nos versos, só que de asa delta. Toma select e mescla, sem as gordas, só as esbelta. Desfrutando os privilégios de ser rapa. E aí, Nog, firmeza, deixa eu te adiantar. Minhas letras eu vou passar pro Cebrisa. E passa aí, pode palco e cê escrever e me mandar. Vai tá lá, eu vou roubar pro meu CD. Se não for o rap, eu vou roubar um green card pra satar o Walmart. Até tarde, sem pause, jogando Mario Kart suave. Agora se eu virar no rap, é só roleta russa. Abusa das musa com gonorreia da plateia. O resto é gold, zero real. É um patrocínio mental, postura descomunal. Marginal da massacre. Costa gold, zero real. É um patrocínio mental, postura descomunal. Marginal da massacre. Zona Oeste, Zona Norte, São Paulo, Brasil. Puta que eu pariu.